Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Seixal Saudável debruça-se hoje sobre o associativismo jovem, bastante ativo no Conselho do Seixal. Os esclarecimentos são feitos em estúdio por Luísa Rodrigues, do Gabinete da Juventude da Câmara do Seixal. Como já é habitual, as perguntas estão a cargo de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Uma sondagem encomendada em 2005 pelo Instituto Português da Juventude revelou que uma grande percentagem dos jovens portugueses não tem qualquer participação em grupos cívicos, sociais ou políticos. Ora, o mesmo não se passa no Conselho do Seixal, onde o movimento associativo tem uma grande expressão. Que impacto têm estas associações juvenis no desenvolvimento local e no próprio desenvolvimento pessoal dos jovens? O impacto tem essencialmente a ver com as características do movimento associativo juvenil formal ou informal. Isto é, as associações são um fator importante de desenvolvimento pessoal, mas também imprescindível ao motor de desenvolvimento social, pois são escolas de cidadania, espaços de participação, de trabalho em equipa e de aprendizagem social, contribuem também para a melhoria da qualidade de vida, principalmente dos jovens em desvantagem social, pois dão um grande apoio. Trabalham normalmente na prosecução de fins sociais fundamentais, como a defesa do ambiente, a inserção social de jovens, a prevenção da marginalidade, a defesa dos direitos humanos, a promoção da cultura, do desporto, etc. Promovem também valores como a justiça, a solidariedade, a entrega, a responsabilidade, a cooperação e a consciência social. No final, dão protagonismo público aos jovens e potenciam a sua participação e cultura participativa, contribuindo assim para garantir os direitos da sua cidadania. É fácil constituir uma associação? Hoje em dia, sim. Uma associação juvenil poderá constituir-se através de qualquer balcão de atendimento do serviço Associação na Hora, ou então mediante elaboração de escritura pública através de um notário. Apesar de ser um processo fácil, normalmente nós aconselhamos os jovens a solicitar algum apoio técnico ao Instituto Português da Juventude. Basta ir ao site do IPJ, tem lá todas as informações e contactos. Aqui a nível do município do Seixal, temos um serviço na Câmara, que é o GAMA, o Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo. Este serviço integra técnicos habilitados a prestar também este tipo de apoio. Basta dirigirem-se lá ou a telefonarem e poderão ser ajudados. No final do ano passado foi inaugurado o Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil, mais conhecido por CAMAJ. Que tipo de apoio é que podem os jovens encontrar neste centro? Bem, o CAMAJ é um equipamento municipal, no qual os jovens têm à sua disposição diversas valências. Os jovens, em geral, poderão aceder gratuitamente à internet, poderão ler jornais, revistas, também de forma gratuita, também poderão renovar ou ter acesso ao seu cartão jovem municipal. Tem também uma galeria de exposições que poderão visitar e eles próprios também proporem algum tipo de exposição lá. E tem também um género de uma sala de estudo onde poderão ter o seu computador ligado ao wireless. As associações juvenis também têm lá os seus espaços. Têm um espaço de trabalho com várias salas, onde têm acesso também a computadoras, a fotocopiadora, a scanner, onde poderão elaborar o seu trabalho mais administrativo. Depois tem também uma sala de reuniões equipada também com material audiovisual e uma sala em open space, onde poderão desenvolver várias atividades no âmbito do teatro, da pintura, da dança, o que quiserem, workshops vários. Pronto, e isto tem como objetivo principal promover e estimular o movimento associativo juvenil que já existe no Seixal, mas também para fazer com que apareçam associações novas. Que atividades ou iniciativas destacaria neste curto tempo de vida do CAMAJ? Neste breve tempo que esteve aberto o CAMAJ, as associações juvenis têm usado essencialmente o espaço das salas de trabalho, as tais salas onde poderão desenvolver o seu trabalho mais administrativo e também a sala de reuniões, que é uma das características normalmente das associações, é que não têm um espaço para se reunir. Muitas delas reuniam nos cafés ou na casa de alguém e agora ali têm um espaço ótimo onde podem fazer estas reuniões e pela noite fora, pronto, porque há um horário especial para isto, para este tipo de atividades. Relativamente às outras iniciativas, têm sido mais a nível da formação, mas temos já agendados para os próximos meses, e passo já fazer alguma publicidade, um recital de jazz pela Escola Moderna de Jazz do Seixal, já em março, no âmbito do Março Jovem, um workshop de escrita criativa também em março e outro workshop de teatro para crianças, ambos os projetos pela Associação Juvenil Projeto Ficções. Nós, a autarquia, também dinamizámos em janeiro um workshop de expressão dramática e no passado fim de semana, no dia 25 e 26 de fevereiro, organizou um evento que foi o 24 Horas a Pintar, onde jovens individualmente ou coletivamente puderam pintar algumas telas que nós disponibilizámos, bem como todo o restante material, e depois estas telas irão estar patentes numa outra exposição no âmbito do Março Jovem, nos refeitórios da Mondete, durante todo o mês de março. Vão lá estar expostas. Para os jovens que queiram integrar ou até mesmo constituir uma associação e que precisem da ajuda do CAMAJ, onde é que se devem dirigir? Caso os jovens necessitem de algum tipo de ajuda ou informação, podem ir então à CAMAJ. O CAMAJ situa-se nas galerias comerciais dos Comboios do Futeiro. Nas lojas 29 e 30 temos o local de atendimento e de informação. Os horários são de terça a sexta, entre as 10 e as 22 horas, e aos sábados, entre as 14 e as 20. O Centro de Apoio ao Movimento Associativo Juvenil funciona nas galerias comerciais da Estação de Comboios do Fogueteiro. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para falar sobre como prevenir o cancro do colo do útero. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.